.gov.br Saiba Mais. Prefeitura de São Paulo. Marcar um gol, um golaço, de letra, de cavadinha, de bicicleta, correr 100 metros, 200, 400, triatlon, Ironman, fazer um ponto, acertar o alvo, acertar na mosca, nocaute, e pom, fazer uma cesta, a cesta do jogo, do campeonato, a cesta do campeonato faltando um... Sabe a sensação de vencer no esporte? Pra gente, toda doação de sangue é assim. ProSangue, quem doa o sangue sempre vence. Acesse prosangue.sp.gov.br. Ouça agora na Vibe Mundial, JBN, o Jornal da Boa Notícia. O Banco Central anunciou uma nova modalidade de PIX, o PIX automático, que deve estar disponível em abril de 2024. A principal atribuição do formato é viabilizar pagamentos recorrentes de forma automática pelo sistema de pagamentos instantâneo. O PIX automático poderá ser utilizado para pagamento de serviços, como fornecimento de energia elétrica, gás, telefone e internet, além de seguros, escolas, academias, entre outros. O usuário precisará apenas conceder uma autorização prévia para repetir automaticamente pagamentos periódicos. Segundo o Banco Central, o PIX automático vale para empresas de qualquer segmento do mercado e de qualquer porte. A Hortitec, maior feira de hortaliças, frutas e flores da América Latina, acontece em Holambra, interior de São Paulo, com previsão de reunir 32 mil produtores do setor. A feira, que recebe ainda 490 empresas expositoras do Brasil e exterior, reúne toda a cadeia produtiva do setor hortifrutícola, relevante para a economia por atingir os alimentos do dia a dia da população do Brasil. O evento deve movimentar R$400 milhões em negócios. Além disso, o segmento também é responsável por uma fatia da empregabilidade no agronegócio, com geração de 13 milhões de postos de trabalho. O evento, que está na 28ª edição, acontece no pavilhão de exposições da Expo Flora. De acordo com os organizadores, a proposta é apresentar novidades em produtos, serviços, equipamentos e novas tecnologias no cultivo de flores, frutas, hortaliças e florestais para aumentar a produtividade e evitar perdas. JBN, há 28 anos, destacando apenas as boas notícias. Próxima edição, às 19 horas. Você ouviu na Vibe Mundial, JBN, o Jornal da Boa Notícia. Vibe Mundial FM. Começa agora, na Vibe Mundial, programa Daniela Pires, consteladora e psicanalista integrativa sistêmica. Falando de constelação familiar e outras terapias com enfoque na mente, alma e espiritualidade. Boa tarde, Brasil! Boa tarde, São Paulo! Eu quero começar abrindo falando dos brasilienses. Gente, o que, que foi a Mystic Fair em Brasília? Primeira, Clau... Beijo, não te encontrei hoje aqui. Meu coração tá com você, Clau. Obrigado pela oportunidade. Gente, foi tão incrível que eu não tenho nem... E levar a constelação para o mundo, né, gente? Que papel esse! E graças a Deus, ontem a minha constelação tava bombada de brasilienses. Então, em primeiro lugar, obrigado, Brasília. Obrigada, povo divino. Maravilhoso. E hoje eu tenho convidada aqui, né? Convidada muito especial, que é a Paty, né, Paty? Oi, Dani. Boa tarde. Boa tarde, sua linda. Gratidão pelo convite novamente. Uma delícia estar aqui com você. Obrigada mesmo, viu? E ela veio aqui, a gente vai falar... Só para vocês saberem, eu e a Paty, a gente estudou a mesmíssima coisa. Só que ela atua numa área, eu atuo na outra. É aquela coisa que eu falei, era de aquário, não existe concorrência, tem lugar para todo mundo. É isso. É isso, a única coisa que a gente teve uma linha diferenciada, né, Dani? Sim. Que eu também atendo crianças e família. Eu não atendo crianças. Familiar. Tá? Então a Dani atende, ela atende família, mas os adultos. Sim. Ela não atende criança. Então eu atendo nesse contexto, família, criança, adolescente, família. É, exatamente. Eu gosto mais de pegar o casal que tá para se separar e botar fogo nesse povo, se reconectar. Por sinal, agradeço aí todo mundo, que foi muito incrível lá. E também ontem, nossa, tava bombado, foi maravilhoso, né? Você que está aqui, saiba que toda terça e quinta tem constelação familiar comigo, né? No Zoom. E quinta e sábado, uma vez por mês, vamos para Ribeirão Pires, gente, constelação presencial em grupo. Não percam, Rua Espanha 70. Paty, vamos falar um pouquinho das dificuldades que a gente está tendo hoje, principalmente com essa questão energética planetária, porque está uma loucura, né? Então, eu sou mãe de dois autistas e não é fácil. E hoje está muito difícil porque estão tendo conflitos que antes não existiam. E você trazer essa saúde mental, né, para essa família, e principalmente que é esse trabalho maravilhoso que você faz, que você trabalha também as crianças, os adolescentes, né? E eu queria que você me falasse um pouco desse seu trabalho com as famílias, né? Desse processo de ajudar, porque nós estamos vivendo uma sociedade doente. Sim, né? Sim. O mal do século é a depressão, né? Sim. E aí a gente vai pegar jovens, né, tentando suicídio, essa coisa toda. Você pode falar, Paty? Vamos lá. Então, hoje o que acontece? A criança, quando ela começa a desenvolver algum tipo de problema ou problemática dentro dessa família, ocorre uma desestruturação. Mas essa desestruturação, ela não começou com a criança. Ela começa dentro do ambiente que essa criança está. E como você mesmo disse, Dani, estamos numa sociedade cada vez mais doente. Que acontecia com uma certa idade e agora a gente percebe que essa idade, essa faixa etária está diminuindo. Já está entre os adolescentes, agora está entre as crianças. O suicídio, ela é uma realidade que nós vivemos, que o mundo vive, e ela está nas crianças já, né? Então, quando isso acontece, a gente vai analisar a família. Porque Sim. A criança, ela é o espelho da família. E ela é o espelho da família, né? Então, isso, quando a gente olha para isso, a gente vê claramente o quanto essa família também está sofrendo com essa criança. Sim. A dor da mãe de ver, né, Dani? Sim! A gente tem um caso em comum, que eu e a Dani tá olhando, de um adolescente com essa problemática. A gente vê a dor da mãe, né, Dani? Sim. A dor que essa mãe passa, né? Então, é uma situação que ela atinge toda a família. Mas também a solução está na família, por isso que eu amo esse trabalho. E é o amor, né? É, o amor que transforma e cura. Eu gosto de uma frase do Hellinger, que ele fala, é o amor que vincula, é o amor que cura. Isso é maravilhoso. Essa frase dele é uma coisa encantadora. A gente está vivendo num momento tão difícil, Paty, que... O que que acontece? Eu fui lá para palestrar lá em Brasília. E aí, não tem jeito, você tá lá, você não vai querer ir nos lugares ver sim, como que é? Sim. E todos estavam ou com a cor vermelha, tá. Porque junho é o mês da doação de sangue, verde, que é da saúde animal, né? E o laranja da leucemia. Então, os prédios estavam nessas cores. Como você sabe que eu trabalho com os mestres ascensos, eu falei, mestra nada, é o raio rubi dourado, vamos ativar a prosperidade. O verde é a cura, o laranja é os projetos, a criatividade. E fui fazendo isso. E fiz fotos incríveis, estão no meu Instagram. Sociedade doente. Uma pessoa foi lá, me xingou em 20 fotos e escreveu textos absurdos. Aí, o que que eu fiz? Eu vou discutir com uma pessoa dessa? Essa pessoa tá doente? Sim. Provavelmente, ela quer ser vista. Papai e mamãe não viu ela, então ela xinga, né? Sim. Aí, eu denunciei lá pro Facebook. O Facebook tirou todos os comentários isso. E ficou tudo certo. E é isso. Não vale a pena você brigar não. Com uma pessoa dessa. O que é do outro, a gente deixa com o outro, né? E a gente segue, né? Mas a gente vê que a sociedade está Sim. doente, Paty, porque É claro que tem também o meio qual a pessoa convive, Sim. né? Então, assim, por exemplo, no ano passado a gente teve uma onda de ódio, né? De ratings, né? E a gente está vivendo isso. E essas crianças e esses jovens, infelizmente, às vezes são influenciados por esse tipo de coisa. A Rafaela começou a falar com gíria. Sim. Ela virou para mim e falou... você é uma mina muito folgada. Aonde que ela tirou esse treco aí? São os youtubers. Sim, sim. Por isso que a gente também tem que olhar. Chama a gente de mano. Mano, da onde que tira uma coisa dessa? É por isso que a gente tem que estar atento. O que, que eles estão vendo? O que, que eles estão ouvindo? Porque eles aprendem com a repetição. Eles copiam. Por isso que quando a criança é pequena, a gente acaba estimulando aquelas brincadeiras de casinha. Sim. Professora, porque ela começa a observar a mãe e imitar, né? Nem tanto a PNL, ela, uma das técnicas de PNL, nós vamos falar de programação. Ela vem da criança, da observação com a criança, como a criança repete o comportamento, ela observa e repete, né? Então é muito legal. Mas olha, essa mesma família, voltando para a família, essa mesma criança que ela tá tendo alguns comportamentos que está destoando e que essa família está sentindo, né? Então, muitas vezes, essa família, a gente fala que ela tem uma problemática e a gente vai avaliar quais são os sintomas. Muito provavelmente, papai e mamãe têm um desses sintomas e a criança espelha isso. Ou é uma criança que não tem atenção do papai e da mamãe, e esse papai e mamãe não tiveram atenção do papai e da mãe deles? E é o que hoje acontece, que a gente vê uma sociedade doente de um adulto de 50 anos, 40 anos, que perde o tempo dele, por exemplo, a pessoa lá contra a constelação. Sim. Naquele vídeo que está circulando, a pessoa... você não ficou sabendo dela? Não. Ela foi em 100 vídeos meus no YouTube. Sério? Cada um de constelação me chamando de estu, nossa, pedo, justo eu que passei por isso, né? Que coisa. É uma pessoa doente. Então, esse tipo de pessoa, ela não teve esse tratamento, ela não teve esse amor desse pai e dessa mãe. Sim. E aí, ela faz essa agressão. O que a gente tem que fazer, né? A gente tem que enviar amor. Você quebra a pessoa. Quando a pessoa vem com agressividade e você devolve gentileza e amor, você quebra a pessoa. Só que essas crianças hoje, o que a gente precisa, né, Paty? A gente precisa olhar para os pais, porque você sabe disso, dos 0 aos 7 anos e meio, o filho espelha a mãe. Dos 7 anos e meio aos 14 e meio, o pai, é a psique do pai e da mãe. Então, se ele está apresentando alguma coisa, a gente precisa olhar para esses pais. Sim. Você pode falar disso, Paty? Isso. Então, quando a criança vem, os pais trazem a criança com uma queixa, a gente olha para a queixa, a gente olha, faz um processo com a criança, mas também... olha para os pais, porque como está a inteligência emocional desse pai? Como está dessa mãe? Quais os traumas, vivências traumáticas que eles carregam e que não deixa eles viver esse potencial como pais? E nós temos fases, né, Dani? Então, nossa vida é cíclica. Então, em um determinado momento, eu fui mãe, mas passaram-se os anos, tive mais experiência, amadureci, sou mãe de novo. Então, a mãe que eu era lá, eu não sou mais aqui. É igual. E a mãe daqui 5, 6 anos não é totalmente mais. Totalmente diferente, né? De quando foi do Matheus. Não, e vai mudando, de Dani. Cada um das crianças. Isso, essa mudança. Então, em algum momento, você traz toda essa bagagem para a sua maternidade, para dentro da sua família, para a sua paternidade, né? E aí, como isso é executado? Porque você tem, papai e mamãe tem as suas dores, né? Papai e mamãe é ser humano. A gente sabe que eles fizeram o melhor que eles puderam, que eles conseguiram naquela época, mas a criança sente. Então, quando vem para terapia, é tratada a família. Qualquer terapia de criança e adolescente, tratamos a família, porque é esse núcleo, é essa convivência que está dando esse suporte para a criança. Que suporte? Né? Depende de como papai e mamãe está. E como dizia nosso amigo Freud, Jung, temos as nossas questões, que está no nosso inconsciente. Né? Que muitas vezes emerge e a gente não tem consciência disso. Sim, né? Pode ver quantos pais e mães eu atendo que o que eles mais criticaram que os pais fizeram, eles estão fazendo. Eles falam assim, Paty, eu não queria fazer isso, mas justamente É a repetição de padrão que a gente é vê, é a repetição. Né, eu gosto de uma frase do Hellinger, né? Quando numa família surge o buscador, é o desejo que todo clã que pare a repetição e evolua. E nós estamos numa era que tem que evoluir. De evolução. Não dá mais para ficar parando, repetindo os padrões. Não. E eu acho que é isso que está acontecendo. Essas crianças estão vindo para curar toda essa família, né? Porque diante dos comportamentos que elas têm, sacode tanto essa família a buscar uma terapia, a buscar essa cura, a buscar essa harmonia na família, que eu acredito que é mais um processo de amor por essa família. Sim. Para movimentar. E de acolhimento. Acolhimento. Né? Essa evolução dentro desse sistema familiar. E isso é lindo quando a gente percebe. O trabalho com a família, eu acho que é um trabalho que movimenta, assim, muito. Porque que filho, que criança que a gente está formando para integrar nessa sociedade. Uma sociedade, sim, que a gente está vendo hoje, que está desafiadora. Então, a condição de pai e mãe como formadores de indivíduo para essa sociedade. E olhar, né, Paty, uma das coisas que eu gosto muito de falar, né? Às vezes, né, as crianças vêm com queixas ali de uma situação pontual ou de outra, né? E aí eu faço eles olharem, eu falo assim, o Enzo tinha um problema específico com um menino, que hoje é um dos melhores amigos dele, e ao analisar o menino, porque analista analisa, sim, né? Não tem, sim, como. Não. Eu falava, ele tá com problema com pai e mãe. Até que numa das festas das crianças, essa mãe me falou que era, e eu já sabia, sim, né? E aí eu acho que a gente tem que excluir essa criança ou integrar, integrar. Sim, sim. E é somente o amor, porque ela quer amor. Sim, sim. Né? O animal mesmo, quando ele tá agressivo, se você tirar aquilo e der amor para ele, ele vai te retribuir amor. Sim. Né? Sim. É amor. Então, a gente tá vivendo numa sociedade muito desamor. E olhar para essas questões com amor, e olhar para aquela família entendendo, tá, não deu certo, mas... Beleza, o que a gente precisa fazer para mudar? E aí nós vamos falar, só que antes disso, gente, a gente começa a falar, depois não fala os números, aí o pessoal não chama a gente. Sim. Então o meu é 11 96635 1646. O meu telefone para contato é 11 97483 7337. Tá, gente? Ah, eu não consegui anotar. É só você entrar no vídeo da Vibe Mundial, tá a plaquinha. E aí você me chama. Ah, eu quero passar com a Paty. Eu passo contato pra ela e tá tudo certo. Porque a gente não é concorrente, não, Paty. Não. Eu e a Dani, além de ter essas formações muito parecidas, né? A gente só um pedacinho aí com criança que a gente mudou. Nós somos amigas de frequentar a casa uma da, sim, outra. De um carinho todo especial, né? Então, eu faço, para mim é uma honra estar participando aqui do programa dela. E voltando para a família, como que a gente faz esse tratamento? Além da constelação, a gente usa técnicas de PNL, Dani, que é a reprogramação mental. Ah, mas tem reprogramação mental para criança? Tem reprogramação mental para criança. Claro que tem. Porque a criança também precisa, ela está guardando suas vivências e o comportamento dela. Ela está ressoando papai e mamãe, ela está externalizando ou internalizando a falta de ser olhada, a falta de amor, a falta de carinho. E isso está programando a mente dela. Então, na terapia comigo, eu vou olhar o que ela pensa sobre papai e mamãe. Não é só ela verbalizar, através de desenhos, através de brinquedos, através de brincadeiras. É feito toda uma análise para que possa trabalhar com a criança e com a família. E a gente reprograma sentimento, sensação que ela tem, como muitos de não dorme no quarto sozinho, não come determinados alimentos, né? É agressivo na escola ou não participa de nada na escola. Quando sai, tumultua todo o ambiente, não deixa, sim, papai e mamãe, aquelas crianças que extravasam, agita todo, não deixa ninguém quieto. Então, tudo isso a gente olha em terapia, a gente trabalha com várias técnicas, tá bom? Eu trabalho muito com a psicanálise, com a PNL, com a constelação, com frases de Barra de Axis, enfim. é uma mistura. É, até é a mesma coisa que eu faço. Também trabalho. Ah, é. A Paty tem essa especialidade aí que eu não tenho. Mas eu faço esse puxadinho. Sim. Eu gosto muito de pôr teta healing no meio ali. Eu sim. vejo que o negócio já... Vamos abrir sim, ali, sim. põe o teta healing no meio também sim, e é. Dá muito resultado. Sim, porque as, olha, hoje a gente tem muitas, mas muitas técnicas que ajudam no processo de cura. Mas é uma cura que, assim... É uma cura muito pessoal, né? É uma cura individual, que nós só somos um instrumento com essas técnicas para que a pessoa consiga. Então, é de uma forma muito mais rápida, porque vai na causa raiz. A gente vai direto no problema, né? Então, por isso que o resultado é tão mais rápido, mais fácil. Tem uma coisa que você tem, que eu também tenho, que eu acho, assim, é, para mim é meu carro-chefe, tanto que eu escrevi o livro disso, que é a linguagem do corpo. Sim, também, também. A linguagem do corpo, ela é uma ferramenta tão poderosa para encontrar a causa raiz. Sim, sim. Numa entrevista, às vezes, de 10 minutos. Sim. Já vem. Já. A gente já percebe, é uma ferramenta fantástica também, a linguagem do corpo, para tudo, né? Até para mudança de comportamento, a gente consegue avaliar de uma forma rápida e intervir. Eu também sou apaixonada... pela linguagem do corpo, como eu sou apaixonada pela psicanálise, eu sou apaixonadíssima eu também. Pela psicanálise, também. Pela neuropsicopedagogia, que eu utilizo também na terapia. Embora são avaliações, e gerando hipótese diagnóstica, gerando intervenções, eu também uso como diagnóstico, como avaliação de causa raiz, né? Intervenções, ela me dá um respaldo muito grande para trabalhar com a criança, sabe? Sim. E com a família também, porque a gente acaba sim. vendo qual o estilo parental, como que essa família age, ela é permissiva, eles são autoritários, né? O que eu vejo, gente, que mudou muito, que eu percebo em consultório, nós viemos de uma criação onde era tudo muito rigoroso. Nós papai, éramos. Autoritários. Nós éramos. Quem nessa faixa de idade, entre os 40 e 50, não apanhou? Mas isso mudou. Né? E muitas vezes a gente achava errado, a gente ainda acha errado, mas muitas vezes a gente repete no sentido de autoritarismo. De quer que as crianças sejam daquele jeito, sim. obedientes, que é submissa. Né? E aí quando eu vejo isso nos pais, que a gente chega a essa compreensão, eles falam, poxa, eu detestava isso, eu estou repetindo. Está repetindo, precisa né? quebrar esse padrão isso. e aí reprogramar. Quebrar, reprogramar a capeneira. Algumas vezes, muito liberais, né? Então, filho faz tudo, faz... não tem limite. Não tem limite. E quando não se tem limite, uma das coisas que se olha que eu atendo muito, né? Eu até fiz umas especializações à parte. Vícios. Sim, pais permissivos, filhos com vício. E vício, a gente tá incluindo tudo, tá? Vício de jogos, sexo vício de comida, tem pegado. Sexo, tô tratando bebida, uma avó drogas com netinho de 14 anos viciado em sexo. Sim. 14 anos. Sim, sim, acontece. É uma tristeza. É uma tristeza. Sexo, a pornografia, né? Que também isso, gera fica padrão o dia mental. Porque a internet hoje... A facilidade é enorme. E esse é um tema, né? Sim. Pra outro momento. Que... Nossa, nesse programa nosso sai muito... Muito rápido, gente. Primeiro eu preciso dar os recadinhos. Paty, me dá seu WhatsApp novamente. 11 97483 7337. Meu Instagram, me sigam lá, Patrícia Perrucci, terapeuta. E também me sigam no @ Daniela Pires, consteladora. Quer vir um dia aqui que nem a Paty tá aqui? Me ajude a chegar a 20 mil inscritos, falta pouco! Sério? 19.100. Gente, faltam 900. Eu tô fazendo essa promoção, né? A pessoa printa e manda no meu WhatsApp. 11 96635 1646. E o Instagram também é @ Daniela Pires Consteladora. Só dar uns recadinhos, gente. Amanhã tem o tratamento social. Vai ser uma sessão de apometria quântica. De quebras, de tudo que amarra a tua vida, tá? É só você entrar no @ Daniela Pires Consteladora, você vai ver o flyer. Hoje, 20 horas, curso de apometria quântica, eu queria que você fizesse. Não. Porque hoje é a ancoragem dos 12 raios de luz com a sua equipe socorrista. Para você poder atender, eu queria que você fizesse. Que lindo. Minha convidada. Ai, gratidão pelo convite, a gente conversa. Gratidão conversa, mesmo. Vai ser das 8 às 10, quatro quartas-feiras. Legal. Se não conseguir hoje, você pode assistir a aula gravada. Ótimo. Tá? Hoje é ancoragem da equipe socorrista. Semana que vem, a outra, nós vamos falar porque tem pessoas vivas indo para o umbral enquanto dorme, porque ela está conectada com os espíritos do umbral. Quando ela desencarna, para onde ela vai? Para o umbral, Vale dos Suicidas. A pessoa, antes de ser suicida, ela já frequenta o Vale do Suicida. Sim. E tudo isso eu estou trazendo nesse curso. Legal. E para quem é meu seguidor, ouvinte da rádio, tem um descontão. Então, 11 96635 1646. E sábado, para fechar aqui, sábado teremos constelação presencial. Presencial em Ribeirão Pires, Rua Espanha 70, também entra no meu Instagram que tá tudo lá. E à noite é um trabalho gratuito que eu tô devolvendo para a espiritualidade, o que me deu. Como eu sou descendente de Cornélio Pires, ele começou um trabalho de psicografia. Então, se você tem um familiar e quer receber, é de graça, você não vai pagar nada. Também estou te convidando. Vai ser das 21 às 22 no sábado. Por enquanto, um sábado para o mês. E 11 96635 1646. Paty, muito bom estar com você aqui. Daqui um mês você vem de novo, né? Isso, adorei, Dani. Obrigada, é bom demais estar aqui com a Dani. Essas conversas continuam fora, né, Dani? Continua. É. Fala de novo o seu WhatsApp. 11 97483 7337. Pessoal do meu Instagram, siga a Dani também. Entre lá no YouTube. Vice-versa. Isso. E vamos lá, gente. Beijos, até quarta que vem. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Daniela Pires, consteladora e psicanalista integrativa sistêmica, falando de constelação familiar e outras terapias, com enfoque na mente, alma e espiritualidade. I am so blessed. I am so blessed. I am... Vibe Mundial 95,7. Embarque nessa nova consciência. Vamos para a Patagônia comigo, Val Capelli, para fazer um turismo de consciência na cidade de Ushuaia, em outubro. Os encantos dessa cidade que fica no fim do mundo, vamos conhecer os pontos turísticos daquela encantadora região, faremos workshops para ampliar a consciência e despertar os seus potenciais. Conheça o nosso roteiro, acesse valcapelli.com ou pelo WhatsApp 11 5072-6448. Mande uma mensagem 5072-6448. Olá, eu sou Tami Sampaio. Eu sou Niceia Meharari. E para você, nosso caro ouvinte da Vibe Mundial, no nosso ambulatório social e também nos nossos consultórios e cursos, você tem desconto especial. Entre em contato conosco e saiba das nossas novidades. No 011-99208-1224 e 011-97295-8630, somente o WhatsApp. Venha você também pertencer e fazer parte da nossa família que não para de crescer. Olá, aqui é a Marta do Espaço Hathor. Aqui temos cursos de Reiki Xamânico Estelar, Apometria Xamânica Estelar, Mesas Dragiônicas, Florais do Dragão, Meditações Mensais e Rituais da Prosperidade. Temos também atendimento pessoal, que inicia na Astrologia, com florais e radiestesia, além de espaços de salas para alugar em atendimento. Ligue para 11 96767 4841. 11 96767 4841. Venha conhecer. Boletim informativo Vibe Mundial. Caixa Econômica Federal informou que vai começar a cobrar de empresas clientes do banco tarifas sobre transferências via Pix. A medida passa a valer no dia 19 de julho. Pessoas físicas e microempreendedores individuais, os MEIs, continuam isentos de taxas. De acordo com a Caixa, as tarifas exclusivas para empresas privadas serão cobradas por tipos de operações, como o Pix Transferência, Pix Compra e Pix Checkout. Para a maioria das modalidades, a tarifa será de 0,89% do valor da operação. Em comunicado, a Caixa afirma que a prática já é realizada por outras instituições financeiras. Boletim informativo. A rádio que toca a sua vida. 95,7. Vibe Mundial FM. Vidente Daniela Nicole. Conselhos e ajuda espiritual através de vidências, búzios, cartas e tarô. Rituais e tratamentos para o amor, dinheiro, saúde, negócios e família. Renove suas energias e abra seus caminhos com a ajuda da Vidente Daniela. Ligue São Paulo 11 95797-6301. 95797-6301. Vidente Daniela Nicole. 95797-6301. 95797-6301. Como implantar um jardim? Esse é um curso de 8 horas com o paisagista Raul Cânovas, onde ele vai explicar passo a passo as necessidades que uma área necessita para se transformar em um belo jardim. Será neste sábado, dia 24 de junho, no auditório da Vibe Mundial, Avenida Paulista 2200, térreo, em frente ao metrô Consolação. Reservas e informações pelo site jardimcor.com/São Paulo, jardimcor.com/São Paulo, ou fale com a Sandy pelo WhatsApp, São Paulo 11 95657-9510. Repetindo, 95657-9510. A rádio que toca a sua vida. 95,7. Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Tarô do Jabali. Um bate-papo descontraído para esclarecer suas dúvidas e melhorar suas possibilidades. A apresentação do tarólogo e orientador espiritual, Alexandre Jabali. É preciso mergulhar, deu nas cartas do tarô, paraíso para amar, quando a vida tem sabor. Deu nas cartas de tarô, paraíso para amar. Boa tarde, ouvintes da Vibe Mundial 95,7 FM. Você que está conectado aí do seu carro, do seu celular, aplicativo, YouTube, da própria rádio, né? Sintonizando 95,7. Quem está dirigindo, quem está em casa, ou seja, ouvintes da Vibe Mundial. Uma boa tarde a todos, boa tarde Jean, meu amigo da técnica. Bom, vou atender as pessoas hoje aqui, respondendo o máximo que eu puder a respeito com as cartas de tarô. Um abraço para o meu colega aqui da rádio, Luciano Nassim, que tem programa toda quarta-feira, às 4 horas da tarde, tá? O Luciano também, enfim, entre tantas coisas, astrólogo, tarólogo e uma pessoa incrível. Um abraço, Luciano Nassim. 11-3171-0221, 11-3171-0221, vocês podem ligar aqui na rádio que eu vou atender. E começando o programa nessa semana, hoje iniciou o inverno, hoje se acho que deu início o inverno lá para 11 horas da manhã, mais ou menos, né, Jean? É, agora... o Jean está falando aqui que agora começa o verão, e é isso, né? O verão foi inverno, agora começa o nosso verão. Enfim, bem-vindo inverno, que chegou com tudo, mas o mês de junho é um mês caliente, né? Um mês quente, gostoso, com a fogueira de São João tão famosa, e o dia de São João que está se aproximando. Lá no Nordeste, as festas são intensas, né? A galera que está no Nordeste realmente comemora, e comemora de uma maneira bacana, alegre, solta. Então, viva São João! São João, na verdade, nasceu em Israel, filho de Zacarias e Isabel, mais conhecida como Santa Isabel. Olha só, São João Batista é filho de Santa Isabel, é filho de Santa Isabel. Em sua missão de adulto, ele pregou a conversão e o arrependimento dos pecados manifestos através do batismo. Daí o nome João Batista, ou seja, João, aquele que batiza. Interessante, né, Jean? Acho bem interessante. São João Batista. É, minha tia Maria Olga Francisco faz aniversário nesse dia 24 de junho. Um grande beijo para você, querida tia Maria, e a todos vocês que fazem aniversário no dia de São João que está se aproximando. Lembrando que São João Batista batizou a Jesus Cristo, ele era primo de Jesus Cristo. Então, no dia 24, não custa, num momento seu de reflexão, independentemente de religião, aquele momento da reflexão, onde você pode fechar os seus olhos e se sentir novamente batizado com a energia de São João através do Rio Jordão. Temos alguém na linha, Jean? Alô? Posso fazer uma consulta com o Javali? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu estou bem, e você? Graças a Deus, com quem eu falo? Com Regina. Regina? Oi, Regina, tudo bem? De onde você fala? Eu falo de Campinas. Campinas, terra maravilhosa. Campinas é uma das cidades mais populosas que existem, né? Chega a ser maior que muitas capitais do Brasil, né, Regina? Você sabe quantos milhões de habitantes tem aí hoje em dia? Não sei te dizer, mas são muitos. É, eu lembro que tinha 1,5 milhão há anos atrás. Com certeza esse número já aumentou. E aí, Regina, tudo bem por aí? Como vão as coisas? Tirando que tá ruim, tá tudo bem, graças a Deus. Esta sua colocação, ela recai como muito negativa. E você, né? Opa, Regina, tem que começar a rever uns pensamentos aí. Você sabia que o universo, na lei da ação e reação, ele é mais do mesmo? Ele só vai te dar aquilo que você manda para ele? Então, se você coloca essa negatividade, ele vai te mandar negatividade. Não tem... O universo não é bonzinho, não. O universo, ele só, na verdade, replica aquilo que você está colocando. Por isso que é importante a gente estar vibrando coisas boas, pensamentos positivos, palavras positivas, por mais que tenhamos decepções com a vida, né, problemas na vida. Ninguém está aqui para passar impune a nada disso, senão a gente não estaria encarnado, né? Temos que aprender, e eu tenho certeza que você daqui para frente vai pensar positivo e vai falar positivo. Porque quando a gente tem o dom, na verdade, Regina, de falar mais ou menos, não tá nada bem, por que que não pode falar? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus, que foi como eu te atendi. Lembra que eu falei? Tá tudo bem, graças a Deus. E tá tudo bem. Eu tenho 500 mil problemas, como você, como todo mundo, né? Só que eu procuro pelo menos levar essa positividade na minha palavra. E qual que é a sua pergunta, por favor, pro tarô? Então, eu já nem sei se eu pergunto do lado profissional ou do lado amoroso, porque eu até vejo que se meu lado amoroso tiver um incentivo, eu melhoro profissionalmente. Então, eu vou questionar o tarô nesses dois itens, o que que ele me orienta. Eu vou te responder um só, Regina, para poder atender outras pessoas. Tá, então eu prefiro nesse momento o lado amoroso. Ok. Posso te fazer uma pergunta? Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Você vive de amor ou você vive para o trabalho, por exemplo, e do dinheiro você vai comprar comida? Eu, do dinheiro, estou comprando comida. Ah, bom. Então já chegamos num consenso aí que eu vou responder então... o seu lado amoroso. Mas você tem que começar a prestar atenção nisso. Você entendeu o atropelo das coisas? E não tem problema. Você acha que eu já não pensei assim na vida? Você acha que as pessoas não pensam assim? É absolutamente natural. Só que... Tá, então eu vou trocar minha pergunta. Então troca a sua pergunta. Vamos para aquilo que vai te trazer bem-estar para você ficar bem, né, bonita. E aí sim você vai arrumar um grande amor. Vamos lá, pergunta. Então, bora lá. Como é que tá o meu lado profissional? Porque ontem eu tive uma decepção profissional muito grande e tô precisando de uma orientação. Ok. Você, por acaso, tá empregada? Eu sou autônoma. Então, tá. Eu tenho prestação de serviços em uma loja e tenho uma parte minha como autônoma. Ok. Olha, aqui tá mostrando o seguinte para mim. Você tem evitado fazer... negócio com os outros, assim, fazer parcerias? Você evitado, não. Bom, fala, eu quero te ouvir. Evitado, não. Tenho dado prioridade para outras pessoas. Isso, ok. Então, aqui está pedindo, na verdade, para você abrir um pouco mais o seu leque. Não olhar só para um lado, olha para dois, três, sabe? Sabe o cavalo quando tem aquela tapadeira aqui? Ele só enxerga... Por que que colocam aquilo? Porque ele vai enxergar só a frente, porque se ele enxergar dos lados, ele pode se assustar. Você sabia disso? Ele pode se assustar e ele pode reagir. Então você tira essa tapadeira e enxerga 360, entendeu? Enxerga por completo o que está se passando na sua vida. Aqui está mostrando para mim o seguinte: o seu caminho profissional não é um caminho de queda, não. É um caminho de crescente, tá? É um caminho que tem a crescer. E você, inclusive, domina muito bem o que você faz. Só que acontece que você está precisando, de repente, se unir a mais pessoas. Abrir um pouco mais o seu campo profissional, entendeu? Entendi. E é isso, Regina. Boa sorte para você, um grande abraço. Gratidão a você. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, Doni entrou aqui na técnica, substituição, sai Jean, entra Doni. Tudo bem com você, Doni? Então tá bom. Tem gente na linha? Alô? Alô? Alô? Quem fala? É Flávio. Oi, Flávio, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Graças a Deus, de onde você fala? Jundiaí. Jundiaí. Olha, acabei de atender a nossa colega agora de Campinas, agora o Flávio de Jundiaí. Esses dias veio uma cliente de Jundiaí aqui em São Paulo fazer um atendimento comigo. Ela falou para mim que o som da Vibe Mundial aí pega perfeitamente, né, Flávio? Nossa, é nítido. Às vezes eu viajo muito, às vezes eu tô longe, eu tô bem no interior, pega. Piracicaba, pega. Pega toda essa região do estado de São Paulo, tem até gente de Minas Gerais que liga pelo rádio mesmo, né? E quem não tá nesse alcance, muito fácil, é aplicativo, YouTube, enfim, existem maneiras de você conectar a Vibe Mundial. Flávio, qual que é a sua pergunta, por gentileza? A minha pergunta é na parte financeira. Sim, pode perguntar. Eu queria saber, assim, eu passo por uma, como o país inteiro passa por dificuldades, eu queria saber, assim, eu acho que eu vou ter que mudar profissionalmente, né? Sim. Mas você quer saber o que exatamente? Ah, eu quero saber... se tem melhora, se está estagnado... Ok, você está trabalhando então, né? Eu trabalho, eu tenho uma representação. Ok, então vamos dar uma olhadinha. Como chama a sua representação? É o meu nome, é Flávio Henrique. Ok, mentaliza a sua representação. Vamos dar uma olhadinha de agora até dezembro de 2023, tudo bem? Tá, ok. Flávio, aqui para mim não tem... se você está dizendo para mim que está estagnado, mas não tem queda, eu não vejo queda aqui, tá? Se está estagnado, segura a onda aí, porque está chegando, na verdade, aqui um fortalecimento financeiro profissional para você e chegando... Que proposta é essa que eu estou vendo? Você lida com pessoas fora e da região? Lido. Estou te perguntando porque aqui para mim está mostrando, na verdade, você tendo aqui um... Não sei se é um convite ou fazendo um negócio com pessoas fora da região aí de Jundiaí. O que, que é isso? Eu represento uma empresa do Sul, uma empresa da Itália, que já está no Brasil. Então você abre bem o olho para essas empresas, tipo essa da Itália, essa do Sul. Tudo que for fora da sua região tem uma tendência a crescer. Tem uma tendência a você ser mais chamado, tá entendendo? Estou entendendo. Priorize, siga o seu sexto sentido aí, priorize algumas empresas, coloca no papel a quem você serve, enfim... E priorize algumas empresas literalmente, sabe? Fica mais em cima, mostra mais serviço. É nesse sentido. Não que você tenha que abandonar o que está aí perto, mas é que está mostrando que fora, para mim, tem um campo de crescente maior, entendeu? Entendi. E é isso, mas olha, o seu caminho tem um pouquinho de tranquilidade. O seu caminho... Tirando uma rainha de espadas que eu tenho aqui, que é esse lado de indecisão, o seu caminho ele vai fortalecer profissional e vai crescer daqui até o ano que vem, entendeu? Entendi. Tem um pouquinho de paciência, mas as energias são boas para você, ok? Agradeço, muito obrigado. Valeu, Flávio, até mais. Siga-me no Instagram. Pessoal que quiser me seguir no Instagram aqui da Vibe Mundial, Tarô do Jaba ali. Tarô, né, com o famoso tarote, como se escreve originalmente, Tarô do Jaba ali. No Instagram, Tarô do Jaba ali, no TikTok. Eu comecei agora no TikTok, tenho feito lives por lá e tá muito interessante. Então, você que tem TikTok aí, segue lá. Tarô do Jaba ali, Instagram. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, Tarô do Jaba ali, vá lá, se inscreve, compartilha os vídeos, deixa um like, enfim, é isso. Tô um pouquinho rouco aqui no ar hoje, minha voz até tava boa, mas tem, uma coisa assim de frio com um pouco de calor, e aí vem ar-condicionado e uma série de coisas. Temos alguém na linha, Doni? Alô? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É a Ana Paula. Oi, Ana Paula, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Que bom, de onde você fala? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, vou imitar você, São Bernardo do Campo. Então vamos lá, São Bernardo, um grande abraço a todos de São Bernardo. Tenho muitos amigos aí, viu? Santo André... São Bernardo, São Caetano, tem até familiar meu que mora lá. A audiência do programa Tarô do Jaba, ali da Vibe Mundial em São Bernardo, no Grande ABC, é muito grande. Então, muito obrigado a todos vocês, viu, Ana Paula? Você está representando eles aqui no dia de hoje. Ana? Alô? A Ana caiu, Doni? Ana, um abraço para você, um abraço à galera do Grande ABC. Alô? Alô? Alô, quem fala? É Renato. Oi, Renato, tudo bem? Tudo bem. De onde? Adorei, consegui pegar vocês, agradeço. Que bom, eu que agradeço a sua ligação, a sua atenção e audiência. De onde o senhor fala? Da Vila Maria Alta. Vila Maria Alta, é São Paulo, né? Isso. Eu não sabia que tinha, então tem Vila Maria Alta e a Vila Maria, é isso? Exatamente, porque a parte da igreja para cima, sei, é Vila Maria Alta. Você sabe que a Samira Chaine, aqui da rádio, né, que tem todo dia programa às 16h30, a Samira Chaine é da Vila Maria. Legal. Bacana, qualquer dia você encontra com ela por aí, hein? Tomara. Eu preciso perguntar uma coisa importante. Pergunte e dá o seu nome. Respeito, eu me chamo Renato, sou do dia 2 de outubro de 63. Renato, a respeito da minha aposentadoria, eu gostaria de, sim, saber se a minha aposentadoria vai sair desse ano ou não. Tá bom. Renato do quê? Cardoso Checa. Ok. Mentaliza, Renato. Se a aposentadoria ainda sai este ano de 2023, perguntando aos arcanos de tarô, vamos dar uma olhadinha, lembrando que o tarô são energias, direcionamento, isso, esclarecimento, tá? E até encaminhamento. Vamos lá. Renato? Renato? Acho que o Renato caiu também, Doni. Renato, ouve só a resposta. Ouça a resposta só. E o telefone acho que já desligou. A sua aposentadoria, ela vai sair muito em breve, mas aqui para mim não mostra esse ano. Tem alguma coisa aí que está empacada. De repente precisa ver com o advogado, enfim, com quem está cuidando disso para você, para dar uma olhada em que grau que está o negócio, tá? Vai ter um atraso muito provavelmente, mas boa sorte, vai sair essa aposentadoria. Alô? Cássio, não é isso? Isso, boa sorte. Alô? Alô, é Ana Paula. Ana Paula, conseguiu de novo, olha, isso é loteria, hein? Joga aí na loteria, aposta. Vou jogar sim. Por favor. Certeza. E não esqueça de mim na hora que você ganhar, hein? Ah, não vai esquecer não, eu tava na live, olha, pra você ver, tá no destino mesmo. Então, eu já tinha agradecido a todos de São Bernardo. Qual que é a sua pergunta, Ana Paula, o seu nome completo, por favor? É Ana Paula de Araújo. Sim? Minha pergunta é, se eu devo ficar na empresa atual ou se eu devo ir embora? Ok, mentaliza. Se deve ficar na empresa atual ou deve ir embora? Uma pergunta, olha, uma resposta aqui pro tarô, hein, Ana Paula? Uhum. Você sabe que às vezes uma consulta completa, a gente vai ver isso mais a fundo, tá? É. Só tô te dando uma dica. Ou uma consulta, enfim. É, passando não... por vários desafios aí. Tá. Aqui tá mostrando pra mim que você tá insatisfeita. Só que pelos arcanos do tarô, 8 de paus... o arcano maior do karma e 2 de ouros, eu acho que você devia segurar um pouquinho mais essa onda. Tá bom. Segura um pouquinho mais e perceba um pouco mais se é hora realmente de você sair. Aqui mostra pra mim que você pode se arrepender se você fizer isso agora, tá bom? Sim, eu também acho. Então é siga. Meu chefe tá difícil. Faz um jogo de tarô comigo que eu te mostro em 2 horas toda essa visão aí, toda essa questão, tá bom? Pode deixar. Boa sorte. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Lembrando, quem quiser fazer uma consulta de tarô comigo, é um jogo de tarô terapêutico, tá? A gente vai falar a respeito do seu momento atual, financeiro, trabalho, família, saúde, relacionamento amoroso, espiritualidade, bens materiais. O que que pega bens materiais? Por exemplo, você tem uma sociedade, você quer abrir uma sociedade, o tarô é muito bom para olhar essas questões, né? Se de repente você tem essa veia, essa energia para a sociedade. Inventário, né? Briga de herança, família, confusão, processo na justiça, tudo isso o tarô vai mostrar com mais detalhes na consulta de tarô terapêutico que eu realizo. É uma consulta que chega até 2 horas de atendimento no online e eu atendo presencial também para quem quiser na cidade de São Paulo, ao lado do metrô Santa Cruz, tá bom? Então, vocês vão entrar em contato comigo pelo número de telefone. Anotem aí, 11 981 11 3410, 11 981 11 3410, ou siga-me no Instagram e manda ali um direct para mim, uma mensagem que eu vou retornar para vocês com maiores informações. Doni, dá mais tempo? Dá, aí tem tempo ainda, a gente começou em 31, dá tempo. Alô? Alô? Quem fala? É Mariana. Oi Mariana, tudo bem? Eu tô bem, e você? Graças a Deus. Eu consegui falar com você. Graças a Deus, tá tudo bem por aqui. O prazer é meu. De onde você fala, Mariana? Eu falo de São Paulo mesmo. De São Paulo, ok. Isso, tô aqui na Zona Oeste, perto de Perdizes. Perto de Perdizes. Sábado eu tava aí no show dos Titãs. Oh, aí vi vantagem, hein? É. E de vez em quando eu frequento o estádio aí, que é do meu time de coração também. Opa, o Verdão, pô! Qual que é a pergunta, Mariana, por favor? A minha pergunta é bastante parecida com a anterior. Eu tenho vivido desafios profissionais, né? com a minha gestão imediata é satisfeita com o meu trabalho. Sim. A gestão dele, a gestão do superior dele, mais ou menos, e o diretor total da empresa gosta muito do que eu estou fazendo. Tá. Então eu só queria entender se vale a pena continuar ou se é melhor pensar em novos rumos. Ok, Mariana, me dá o seu nome completo e mentaliza a empresa, por favor. Ok, é Mariana Alves Ferreira. Ok, Mariana Alves Ferreira, em relação ao trabalho, continuidade ou saída, permanência ou saída. Lembrando que o tarô é absolutamente mental. Às vezes as pessoas acham que tem que estar presente e tal. Não, não tem, é que sempre foi assim. Mas o tarô é uma ferramenta mental, ok? Vamos lá. Mariana, deixa eu falar uma coisa para você. E você falou, a minha pergunta é parecida com a passada, né? A pergunta passada. E a resposta é muito parecida com o que eu vou te... Muito parecida, só que a sua ainda é mais positiva. Olha, ah, se tá você bom. Sair de lá, é livre-arbítrio, concorda? Bem, só claro. Que você vai se arrepender. Fica nessa empresa e eu vou te falar que tem uma promoção para você nisso daí. Você já parou para analisar isso? É, não, na verdade é assim, como eu te falei, a alta direção sinaliza isso, mas a minha gestão imediata não, entendeu? É uma que... Você fica... Sim, sim, pode falar. Não, perfeito. Não, é isso então, é uma questão sua de condução. E o que, que a gente faz para a gente manifestar? Manifeste a sua vontade, manifeste de maneira verbal, né? É, com o seu trabalho, com a sua garra, tem crescimento para você ali dentro, viu? Eu não abandonaria a terra que as árvores estão todas cheias de frutos e praticamente maduros, entendeu? Não, beleza. O mar está cheio... Eu vou marcar uma consulta contigo para conversar mais profundamente. Marca sim que a gente aprofunda essa questão e outras também. E se lembre de no dia de São João Batista... pedir esse fortalecimento pro seu trabalho e para todos que estão ouvindo. Tá bom, Mariana? Tá ok. É dia 24, né? Dia 24, sábado, né? Tá ok. Tá Fica ótimo. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Muito obrigado a todos. Obrigado, Doni. Vocês que ficaram aqui comigo até agora, 17 horas e 56 minutos, no programa Tarô do Jabali. Uma boa noite. Fiquem com Deus. E já deu tudo certo. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Tarô do Jabali. Um bate-papo descontraído para esclarecer suas dúvidas e melhorar suas possibilidades. Apresentação do tarólogo e orientador espiritual Alexandre Jabali. ZYD 994 ZYK 777. A rádio que toca a sua vida. Maria, grazia plena.